razão porque você brigou assim. As suas cenas de ciúmes e agressões estão matando as nossas emoções. Você bem sabe que te quero e que te adoro, mas não duvide e acredite mais em mim, porque um dia posso até enlouquecer. Mesmo te amando, irei embora sem querer. Felicidade não se compra, felicidade a gente tem. Felicidade não se vende e não se empresta a ninguém. Felicidade não se compra, felicidade a gente tem. Você brigou assim. As suas cenas de ciúmes e agressões estão matando as nossas emoções. Você bem sabe que te quero e que te adoro, mas não duvide e acredite mais em mim, porque um dia posso até enlouquecer. Mesmo te amando, irei embora sem querer. Felicidade não.